Grande salve para todos vocês aí, firmeza. Antes de sair fora, a gente gostaria de agradecer mais uma vez a rapaziada que organizou essa festa. A gente veio lá de São Paulo, da capital, entendeu? E a rapaziada ligou pra gente aí, o Paulo, o Vanderlei aí, pessoal do DCE, ligou pra gente comunicando aí, pedindo a nossa presença. A gente tá muito satisfeito de vir pra cá, tá ligado? A intenção era cantar lá, eu acho que foi melhor ainda vir cantar aqui, moro? Só pra vocês aí, primeiro total. Antes da gente mandar a última aí e tal, vou apresentar aqui a banda pra vocês aqui. Na guitarra aqui, o Mano Lúcio, firmeza. Rapaziada aí, que tiver consideração aí, o Mano Lúcio aí, veio com nós aí nessa jornada. Aqui na bateria, nosso Dr. B. Dr. B mandando muito aí na bateria. Aqui no baixo, Mano Paulão, firmeza. Ali nas pickups, DJ Zaga, fazendo as riscos ali, as colagens. Aqui no back, aqui, Mano Mau Mau, aê, o cara é mau, hein, mano. O cara é mau duas vezes aí. Nos vocais, Mano Marcelo Sadam aqui. E nossa, eu, Fábio Cabeça, firmeza? E outro mano que não pôde vir, que é o mano também que é integrante da banda aqui, que é o Mika, firmeza? Não deu pra ele vir aí, problemas pessoais. Mas, mano, te tentamos representar da melhor forma. Vamos sair pedindo paz pra todo mundo aí, satisfação total. Periferia em paz, mano. Da bora, daqui, vai. Coração de coração. Periferia em paz. Em qualquer lugar. Vamos que vamos então. É isso aí. Grande São Paulo, metrópole, periferia, terra da garoa. No nosso dia a dia, cidade que as pessoas sempre têm esperança, tristeza, alegria e história da nossa infância. Cidade periférica, desigualdade demais, violência, racismo, problemas pessoais. Vida dura que fica cada dia pior, mas sempre lutando, se esforçando em busca do melhor, tentando fugir da dura realidade. Mas vários manos ainda se perdem na malandragem. Periferia sempre esquecida pelo poder do nosso povo lutando para sobreviver. Com fé e coragem, na mais pura humildade, vivendo acreditando no manifesto de verdade. Que um dia tudo isso possa mudar e que a paz interior possamos encontrar. É difícil, eu sei, mas temos que reagir. O povo sofre, mas não deixa a peteca cair. Nesse jogo da vida com uma meta a cumprir, todos juntos venceremos, não vamos desistir. E que Deus ilumine a nossa trajetória, nos colocando no caminho uma vitória. Sem violência, sem drogas e policiais, fazendo da periferia um recanto de paz. Então sangue bom, só depende de você, pare e pense. Eu quero sonhar, eu vou acreditar. Eu quero amar, sempre quero mais. Periferia em paz. A violência que causa, que ronda sociedade. Todos que residem estão com medo de encarar a realidade. Ganância, falsidade, lá do clique da cidade. Franca atirador, eu sou, será que tô certo? RC, manifesto, mancada de voz. Venha mais separado no meio, periferia, anseio. Asfalto arriscado, peito do peixado. Por aqui sou vetor, sonhando em viver e um mundo melhor. Fatura e mais, quero mais no corre. Com muita paz e amor no coração. Se Deus quiser, encontraremos uma solução. Periferia, como já dizem, tem seu lado bom. Essas crianças dentro da escola, torcer por elas quando jogam embora. Quando as crianças fazem alegria na periferia, fico o dia inteiro se divertem, é só alegria. Gostaria que todos fossem assim, amigos unidos do começo até o fim. Sem treta, cilada, ideia errada, com certeza viveremos melhores dias. Todos em paz e muita alegria. Pegar a sua amiga e levá-la ao cinema. Ou andar na rua com os manos, nenhum problema. Com certeza não há coisa melhor. Os manos divertindo sem pedra, maconha ou pó. Só depende de cada um de nós. Pode pra pensar e escute a nossa voz. Pois eu quero viver, eu quero sonhar, sempre querendo mais, pode crer. Ou oh, aí yeah. Eu quero viver, vai. Um Nós da periferia, irmão. Eu quero amar de coração. Sempre querendo mais. Periferia em paz. Quem limpa vela, periferia, viela. Aprendiz e brancos de atitude que sobrevive nela. Lutando pela paz contra a violência. Praticando vários atos com coerência. A luta é dura, mas não podemos parar. É, o povo é lição de vida. Pode acreditar. Um por todos e todos por um. Não somos três mosqueteiros, mas também não somos mais um. Somos a voz da favela que ecoa no ar. Já deu para perceber que não iremos parar. Rapaz, se Deus quiser, iremos conquistar. Periferia esquecida, ferida que não cicatriza. Mas meu povo se levanta e veste a camisa. Pois a verdade é uma só, queremos direitos iguais. Favela, nós por nós, periferia. Paz. Eu quero viver, o mundo conhecer. Eu quero sonhar, eu vou acreditar. Eu quero amar, sempre querendo mais. Periferia em paz. Eu quero viver, o mundo conhecer. Eu quero sonhar, eu vou acreditar. Boa festa pra vocês aí! Paz! Periferia em paz! Que é esse pé? É a Torre de Babel, família brasileira, dois contra o mundo, mãe solteira de um promissor vagabundo.